Atenção, rede! Atenção, ouvinte! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrozar com a gente. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Apresentação: Coronel Ojuara. Eita, meu filho! Tá começando mais um Central do Forró. Aqui pela sua emissora de rádio favorita, aqui pela sua emissora número um no Brasil, aqui pela sua emissora que mais cresce, eu, Coronelzinho Ojuara, chegando pra você agora, hein, com o Central do Forró, trazendo muito forró nesse começo de final de semana, meu filho, coisa boa na molesta. Você, meu filho, que você tem um encontro marcado com o Coronel Joara aqui todo final de semana, aqui pela sua emissora de rádio. Não vai esquecendo, eu, você e o safadinho ali nos botões, né? É cabeça de parafuso. Eu tô meio assim com ele hoje, tô querendo muita coisa dele hoje, né? Tá me fazendo uma raivinha, esse danado. Mas tem nada não. Vamos dando sequência aqui, que aqui só toca forró e só toca o melhor do forró. Aqui é só forró, meu filho. Eu vi você com brega. Coisa boa! Coisa boa tá na companhia de vocês! Coisa boa tá por aqui no Central do Forró! Todo final de semana tem um encontro marcado com vocês! Não vai esquecer! Aqui na sua rádio favorita, aqui na sua rádio número 1! Eita, Central do Forró Macho! Eita, caboclo desenrolado! É esse meu cabeça de parafuso, viu? Tá aqui, tá bom demais, tá no Central do Forró. E, meu filho, tá chegando aquele forró pra você agora, que eu tenho certeza que você vai adorar. Cavaleiro do Forró, Use e Abusa. Eita! Comigo, tchaca, tchaca, rec, rec, cu, cu. Use e Abusa e o papai nem adora. Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, rec, rec, cu, cu, cu. Use e Abusa e o papai nem adora. Sabe bem que eu tô sem freio. Das 6 horas ela fica só me cutucando. E quando chega às 7, na hora do jantar, ela olha pra mim com aquele jeito de quem quer me devorar. Logo em cima da mesa, papara, na cozinha, papara, na sala, no chuveiro, é papapá, papara. Na escada, papara, na varanda, papara, até dentro do carro, é papapá, papara. Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, rego, rego, cucu, usa e abusa e o papai nem adora. Só me cutucando. E quando chega às 7, a hora do jantar, ela olha pra mim com aquele jeito de quem quer me devorar. Sim. Aqui em cima da mesa é papara, na cozinha é papara, na sala, no chuveiro é papapá, papara. Na escada é papara, na varanda é papara, até dentro do carro é papapá, papara. Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, rego, rego, cu, cu, cu, usa e abusa e o papai. abusa e o papai nem adora. O nome dessa aqui é Catralhadora do Sucesso. E ela continua. Ai, ai. O Brasil. Hudson vem! Ah! Chupa, Galto! Ah! Oh, oh, oh, oh. Fala, me diz aí, novinho, o que você vai querer? Que eu já tô tomando tudo pronto pra se viver. Tá querendo o que, vozinho? Tá querendo? Fazer o que? Do dinheiro no cartão, eu compro amor dela. Toma, ela é rapariga coração é doido por ela. Ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Do dinheiro no cartão eu compro o amor dela. Revine diz, agora vai estourar. Revine diz, tá comigo. Moça Provis, linha cruzada, diz masculino que a rapaziada usa. Fala, Michel. Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou. Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou. Bora, Valzinho, cadê você? Agora que te dei o cachimbo pra ficar comigo, vai ter que mudar. Mas o meu coração tá ferido, vou virar bandido. Raparigueiro fino pra nós dois se pinga. E ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se o meu coração é doido por ela. Ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Do dinheiro no cartão eu compro o amor dela. Ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se o meu coração é doido por ela. Ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Do dinheiro no cartão eu compro o amor dela. Bora, Flávio Motos, em Pedra Branca, Luna Night Dish, tá comigo. Bora, Benedito. Fio traçado, Felipe diz o diz da hora e fio feche. E ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se o meu coração é doido por ela. Ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Do dinheiro no cartão eu compro o amor dela. Ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se o meu coração é doido por ela. Ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Do dinheiro no cartão eu compro o amor dela. Rasgue o olho do paredão de Mombasa. Xixi no lojão, que a Fibaribe tá comigo. Esse é moral. Alô, Bruno Central Tinta, o pintor que se garante. Passa na Central Tinta e faz o melhor negócio. Bacaluche, essa loja é luxo. Batereira Giovanni e Fio Jeitoso. Somos sopeirões do forró. Coisa boa. O nome da música é Rapariga de Morrer. Vai fazer o quê, né? Se o meu coração é doido por ela. Eita. Você que ligou o radinho agora, meu filho, seja bem-vindo. Você tá no Central do Forró com o Vé Juara, Coronel Juara, o coronel mais safadinho do meu Brasil. A cunha, meu filho, vai! Vou mandar um alôzinho aqui especial, a cabeça de parafuso, que tá nas partes técnicas ali, mandando ver. Tá meio estressado hoje, cabeça de parafuso, tá não? Ah, hoje você tá de boa, né? Que a semana passada tava demais. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço especial ao meu Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, pessoal lá na sintonia com a gente, mandando ver também lá o pessoal no Rio de Janeiro. Todo mundo lá no Rio de Janeiro, um abração pra você. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar sintonizado no Central do Forró. Mandar aqui também um abraço pro meu Pernambuco. Pernambuco, Red Guerra, minha terrinha, lá o pessoal ligado com a gente, lá em Maranhão, curtindo a gente pela Cidadania FM. Abração pra todos que curtem aí o Central do Forró. E nós daqui, vocês daí, e venha cunhando devagarzinho, homem. Eita, vem, safadinho da gota! Foi assim mesmo, vamos dando sequência aqui ao nosso programa, porque tá chegando mais forró, porque aqui o forró não para, meu filho, o forrozinho aqui é pegado, porque é Central do Forró. Se é Central do Forró, tem que ter forró pra tocar pro povo, e se tem que ter forró, o povo gosta e o povo quer curtir, não é verdade? Não é verdade? Até porque o nome é Central do Forró, meu filho, quando é Central do Forró, é bom demais, meu filho, bota um forrozinho daquele bem quentão pra gente curtir. Um forrozinho daquele pra gente tirar o pezinho do chão e arrastar a chinela. Eita, forrozão bom na molesta. É seu Central do Forró. Hoje eu não tô boa pra beber. Hoje eu tô excelente. Coronel Juara. Ô, seu garçom, traga mais um aí que eu vou beber.

acordava de manhã só pra dizer: mais alto, mais alto, mais alto. Hoje eu acordei sentindo falta de você. E aí? Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: te amo, meu bebê. ao som do Arraio de Ouro. Eita, Rede Ouro, mão na gota. Meu filho, pense num negócio mais ou menos bom. O rei tá animado hoje, né? Aí, rapaz, que música boa nessa do Arraio de Ouro. Boa mesmo, valeu, cabeça de parafuso. Oi, o meu jumentinho mais taradinho do meu Brasil. Pense num jumento tarado. É mais tarado do que esse velho. Esse é o seu Central do Forró, hein? Trazendo a última da sequência agora, meu filho. Depois dessa a gente vai um rápido intervalo, né? Então sai daí! Bonde do Brasil. Estou sofrendo agora, já não vejo a hora de te encontrar. Já faz tanto tempo, coração sofrendo, querendo te amar. Mando um e-mail, estou em desespero e começo a chorar, trancado no quarto com o seu retrato a me consolar. Seu Central do Forró, pra você que ligou o radinho agora, seja muito bem-vindo, você tá no meu, no seu, no nosso Central do Forró. É sempre um prazer, meu filho, tá na companhia de vocês, tá aqui fazendo parte dessa grande família que é o Central do Forró. Ô, coisa tão boa, a cunha, meu filho. Ô, cabeça de parafuso! Eita! Hoje ele não tá afim não, viu? Tá com raiva de novo, é? Homem, te aquieta que é melhor! É, fa fácil demais participar com a gente. Só entrar aí no ouvintecentral@rotimeio.com. É, ouvintecentral@rotimeio.com e participa com a gente. Participa aqui do Central do Forró. Que eu tenho certeza que eu vou estar aqui divulgando o seu nome, aqui mandando pra você o seu alô favorito e tocando aquele forrozinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, participe com a gente. Pense num negócio mais ou menos bom. Pense numa coisa boa. Tá com vocês, tá aqui coladinho com vocês, juntinho. Eu daqui, você daí, você daqui. O rebo tando tudo pra dentro devagarzinho. Toma aí dentro devagarzinho. Toma aí, meu filho, bota mais. Eita, velho safado da molesta. É um momento de descontração do velhinho. Velhinho safadinho da gota. Pense num velhinho funhonhento, é esse, viu? Eu gostei desse negócio de funhonhento, viu? Gostei. Olha, tá chegando pra você agora o som do Gatinha Manhosa. É bom demais, viu? E Edson Lima. Ô, coisa boa, Central do Forró. O xodó do Brasil.

Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Maquininha. Eu sofri, eu chorei. E sempre te jurei que algum dia, meu amor, eu não teria mais motivos pra ficar chorando pelos cantos. Agora vai, pois sabe, eu não te amo mais. Magnitos, meus amores. Hoje é você quem chora, quem pede verdade. Sofre, diz que vai embora, vai tarde, vai tarde. Hoje é você quem chora, quem pede verdade. Sofre, diz que vai embora, vai tarde, vai tarde. Eu sofri, eu chorei, e sempre te jurei que algum dia, meu amor, eu não teria mais motivos pra ficar chorando pelos cantos. Agora vai, pois sabe, eu não te amo mais. Eu sofri, eu chorei, e sempre te jurei que algum dia, meu amor, eu não teria mais motivos pra ficar chorando pelos cantos. Pois outro amor eu tenho e sou feliz demais. Fico bebo, Ave Maria, toda mulher fica bela. O Ministério do Forró adverte, mastruz é mastruz e lei é lei. Cuidado com o bafômetro, galera. Ô mulher, oi? Como é que a gente vai fazer agora depois dessa lei seca? Ô Maria, eu tenho uma ideia. Qual? Um dia eu bebo e tu dirige, outro dia tu bebe e eu dirijo, tá certo? Tá certo, pois hoje é meu dia, que quando eu tô bebo tu fica bem mais bonita. Tá descarado! A coisa tá do jeito que a minha mulher quer. Ela acha bom dizer que bebo tem que andar a pé. A sogra ainda se mete gritando que lei é lei.